Rádio AAUE. Um programa de responsabilidade da Associação Académica da Universidade de Évora, em parceria com a Rádio Telefonia do Alentejo. Olá, boa tarde. O meu nome é Inês Sartório. Eu sou o António Vieira e sejam bem-vindos à primeira edição do programa Rádio AOE, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. Este programa, que irá para o ar uma vez por mês, é da responsabilidade da Associação Académica da Universidade de Évora e feito em parceria com a Rádio Telefonia do Alentejo, tendo como objetivo dar palco e voz aos estudantes da Universidade de Évora e a tudo aquilo que se faz e acontece na vida da nossa Academia. Vamos contar com uma revista informativa da AOE, com um momento musical e com um espaço de entrevistas. Hoje, como primeiro convidados, vamos ter o diretor do Grupo de Arte do Sul, o Dr. Paulo Pissarra, e a presidente da AOE, Ana Rita Silva. Mas sem mais demoras, vamos então à nossa revista informativa. Revista Informativa. Já teve início mais uma edição do Torneio do Reitor em Futsal. A partida inaugural decorreu no pavilhão da Universidade de Évora, no passado dia 26 de fevereiro, entre as equipas Laranja Mecânica de Desporto e da Licenciatura em Economia. No final, registrou-se um empate a 3 golos. Paralelamente ao torneio masculino, mas a iniciar mais tarde, vai também decorrer o torneio feminino. As primeiras 4 jornadas da fase de grupos terão lugar no pavilhão da Universidade. Já a 5ª jornada acontecerá na Arena de Évora. As finais da competição estão agendadas para o mês de maio, à altura em que ficaremos a conhecer os novos campeões deste já tradicional torneio. E passando do desporto para o trabalho, foi finalmente alcançado um dos grandes objetivos não só da atual direção da AOE, bem como da anterior. Está finalmente inaugurada a Sala dos Núcleos. Este espaço, que foi readaptado, situa-se na Rua Diogo Cão. Esta centralidade visa facilitar o acesso dos estudantes aos seus núcleos, ao espaço, para além de ajudar os núcleos que não têm a sede própria, todos os núcleos têm assim já à sua disposição um local onde podem reunir, planear atividades, guardar materiais e realizar todo o seu trabalho. E relativamente à atualidade das tunas e grupo de académicos, como estamos, Inês? Bem, António, a tese está em festa. A tuna da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus celebrou no passado dia 8 de março o seu 15º aniversário. As cerimónias coincidiram também com a celebração de mais um aniversário da ESEST. Para além da cerimónia solene, um dos pontos altos do dia foi o churrasco realizado no Barué, onde se conviveu e recordaram histórias antigas entre os atuais e antigos alunos. Estão por isso tanto a ESEST como a TESEST de parabéns. E quem está também em festa é o Grupo Académico Sextetos, pois tem hoje início a 6ª edição do já tradicional Badalo. As festividades começam logo com mais um arraial no Jardim do Granito e prolongam-se até ao próximo sábado, dia 16 de março, culminando no festival com tunas e grupos académicos de todo o país. Para adquirir a pulseira do arraial de mais logo, basta entrar em contacto com um membro dos Sextetos. Mas também de lutas e conquistas se faz o associativismo académico. Foi por isso com muita satisfação que foi dado mais um passo no combate a um dos grandes problemas que hoje afetam o ensino superior, o alojamento estudantil. Numa parceria entre a Universidade de Évora e a Sky City, irá ser construído o Campus Residence. Esta nova residência ficará situada num terreno da UE, entre a Escola da Malagueira e as piscinas municipais, e irão ser disponibilizadas mais de 300 camas e um conjunto de serviços ao dispor de todos os seus residentes. De recordar ainda que Évora será a primeira cidade do país a adotar este conceito relativamente ao alojamento universitário. E agora, novidades da UE. Não é só através deste programa que pretendemos dar palco e voz aos estudantes. Serão lançados ao longo do ano de 2019 um conjunto de crónicas nas plataformas digitais da AOE. As rúbricas Crónica Ensino Superior, que visam abordar temas relacionados com o ensino superior e as suas problemáticas e desafios, e as crónicas Dia-a-Dia do Estudante. A primeira edição desta crónica já foi lançada recentemente, tendo sido escrita pela TAFUE, por ocasiões do Capa e Saia. Os próximos lançamentos estão já agendados e serão anunciados oportunamente. Por fim, teve lugar nos passados dias 12 e 13 de fevereiro a primeira edição do Fórum. Este evento formativo, realizado numa parceria entre a AOE e a Associação 100% ADN, teve como principal objetivo dotar os dirigentes da AOE e demais membros da mesma com skills relativas às áreas temáticas onde os seus setores desenvolvem as suas atividades. Isto, num número superior a 200 participantes. O Fórum 2019 contou com a colaboração de mais de 30 entidades e organizações da cidade de Évora, como a Fundação Eugênio de Almeida, a Câmara Municipal de Évora e o Grupo Diário do Sul, onde os participantes tomaram contacto com os profissionais destas áreas, bem como do modo como nelas se trabalha. Estão assim terminadas a revista informativa da AUE aqui no nosso programa. Tempo agora para um momento musical. E como não poderia deixar de ser, e porque hoje, como vimos, tem início mais uma edição do Badal, ficamos então com o tema Vida de Estudante do Grupo Académico Sextetos. Fiquem connosco, porque logo de seguida teremos o espaço de entrevistas com António Vieira e os convidados Paulo Pissarra e Ana Rita Silva. Até já e fiquem com Vida de Estudante! Sejam então bem-vindos de volta ao programa Rádio AUE. Agora, para dar início ao nosso espaço de entrevistas, comigo tenho já o Paulo Pissarra, diretor do Grupo Diário do Sul, e a Ana Rita Silva, presidente da Associação Académica da Universidade de Évora. Agradeço desde já para agradecer a vossa presença e por terem aceito o nosso convite para estar aqui. Paulo, vou começar por si, porque é o nosso anfitrião e porque nos deu a possibilidade de ter este palco para divulgarmos as atividades dos estudantes. E começo por lhe perguntar, tendo em conta que este programa surge no âmbito de uma parceria do Grupo de Arte do Sul com a UE, quais são os objetivos do grupo com esta parceria? Bom, para já, muito obrigado pelo convite. Depois dizer que para o nosso grupo é muito importante termos uma ligação com a Universidade de Évora. E sendo ela feita através da Associação de Estudantes, ainda mais sentido tem, porque estamos precisamente a falar com os estudantes e para os estudantes. Não é? Portanto, estamos a falar com aqueles que são, no fundo, o futuro do país e do nosso território. E tendo em conta que a Universidade tem cursos, muitos deles, ou eu até me atreveria a dizer que a maioria deles proporcionam empregabilidade no nosso território, portanto estamos a falar para os nossos futuros leitores e para os nossos futuros ouvintes. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo, porque penso, e não sou só eu que penso assim, que é importante que a própria comunidade em si, neste caso a comunidade estudantil, tenha uma ferramenta para comunicar. Existem hoje muitas ferramentas de comunicação e, aliás, vocês, enquanto jovens, comunicam até de formas que os mais velhos têm mais dificuldade em comunicar. Portanto, há, de facto, muita comunicação entre vocês. O que eu entendo que há algum déficit é de comunicar com aqueles que não estão no vosso meio ou que não fazem parte da vossa rede de amigos e de colegas e professores até. Não é? Portanto, acho que é importante, acho que é uma ferramenta muito interessante, acho e sei que é uma ferramenta muito atrativa, que tem aquela história que nós contamos sempre, que é o bichinho da rádio e que depois fica para toda a vida. Isso é uma verdade incondicional, porque nós temos experiência prática disso, não é? Começa com um arrepio de medo nos primeiros minutos, com uma tranquilidade ao fim de meia dúzia de minutos, e depois já estás capaz de ombrear com o Herman José e seres uma estrela e brilhares para as pessoas que te estão a ouvir. Portanto, esta ferramenta que nós temos, neste caso concreto aqui, a ferramenta rádio, é uma ferramenta que deve e pode ser utilizada pela Associação de Estudantes e que tem todo o sentido e toda a utilidade prática. Portanto, nós aqui, contrariamente àquilo que muita gente pode pensar e vocês até podem pensar, nós somos os maiores beneficiados disto, porque estamos a receber sangue novo dentro de uma rádio tradicional, mas que efetivamente já tinha contado também à vossa Presidente, das várias vezes que falámos sobre isto, que nós, ao longo dos anos, a Rádio Telefonia do Alentejo, dos anos, desde o nosso, princípio, que tivemos programas com estudantes e com as associações. Lembro-me aqui, talvez do primeiro, foi nosso colaborador, foi o vosso presidente, o Grilo, que foi o vosso presidente talvez há 20 anos, e que tinha, curiosamente, um programa na nossa rádio, portanto, que a nossa rádio tem 23 anos, portanto, logo nos inícios, um programa muito vocacionado para a universidade, para os alunos da universidade, e depois, quando ele foi presidente, enfim, esta comunicação. Isto do ponto de vista da animação. Do ponto de vista da comunicação, pois também é importante, porque nos aproxima muito daquilo que vocês fazem. Os nossos ouvintes, neste caso, vão ter a possibilidade de se aperceber que uma associação de estudantes tem um trabalho muito ativo, que muitas vezes se minimiza com o facto de serem estudantes. E isto, do meu ponto de vista, podemos ter aqui a ferramenta para desmistificar isso e para que as pessoas, sobretudo a nossa audiência, consiga perceber que, afinal, estamos aqui a fazer coisas para o futuro, coisas para o vosso e para o nosso futuro, e estamos aqui a fazer uma comunicação entre gerações. Portanto, é isso que eu espero. E como isso tem a importância que tem, porque tendo em conta que a Câmara tem 50 mil habitantes, 8 mil desses habitantes são estudantes na nossa universidade. Não, isso aí, vamos lá, também. Não há dúvida absolutamente nenhuma, e não é de hoje. Exato. Aliás, cheguei agora da universidade, onde intervi no moderador de um painel, ontem também lá estive no mesmo papel, num outro curso, e aquilo que tenho sempre frisado, que eu acho que é importante, o nosso grupo tem uma ligação estreita com a Universidade de Évora. Esta ligação vem desde o primeiro dia, do dia em que a Universidade voltou para Évora. Nós sentimos-nos que a Universidade tem aqui um papel na nossa sociedade, nomeadamente Évora, mas no Alentejo e até ouso dizer no sul do país. Ainda ontem, na mesa que moderei, estavam antigos alunos que já saíram da universidade há 10, 15 anos e estão no mercado de trabalho, e a referência deles, que eu achei bastante interessante, é que sempre que encontram alguém da Universidade de Évora ao longo da sua vida profissional, eles se distinguem dos outros. E, de facto, nós temos essa característica, mas temos também a outra, não menos importante, que é o facto destes tais 8 mil alunos, neste momento que tu referes, mudarem radicalmente a vida da cidade. São mais 8 mil pessoas dentro da cidade todos os dias a mudar, e a mudar hábitos e a mudar inclusive mentalidades. E aí volto aqui atrás a uma história que também gosto de contar, que é a história, e porque efetivamente nas minhas várias profissões tive uma profissão ligada aos estudantes, que era ligada à noite, bares e discotecas, desde 89, e que me permitiu, tenho muitos amigos que estudaram na Universidade de Évora dessa altura, e que me permitiu perceber que esse contributo que, sem algum interesse e até de forma natural, ocasionou uma mudança de mentalidade. Porque eu recordo-me muito bem, no princípio dos anos 80, a vida dos jovens no interior do país, nomeadamente no caso de Évora, era muito diferente da vida nas grandes cidades. E esta gente nova, estes alunos da universidade, foi a universidade, os alunos mais propriamente, que trouxeram e participaram nesta mudança de mentalidade, que se traduz naquilo que hoje Évora é, de receptividade a várias culturas. E não é por acaso que nestes últimos dias mais atentos dentro da universidade, eu encontrei alunos de várias partes do mundo, e a posicionarem-se tal e qual como o aluno português ou como o aluno alentejano. Portanto, é uma universidade aberta ao mundo, e isto traz este resultado, que é uma mudança na mentalidade dos territórios. Hoje estamos seguramente muito mais abertos, muito melhores, somos um povo, o povo alentejano, e sobretudo aqui a cidade de Évora, é uma cidade muito fechada, uma cidade com muito, muito tradicional, mas que mudou ao longo destes 30 anos, 40 anos de participação ativa dos alunos da universidade, nesta nova cidade, neste novo pensamento. E ainda bem, acho que é uma grande, para nós, é muito bom. Ana Rita, na mesma linha de pensamento, e porque esta parceria é obviamente importante, qual a importância que representa esta parceria e os objetivos que a UE tem com ela? Bem, antes de mais, boa tarde. E dizer que estou extremamente feliz por estar nesta primeira edição do Rádio da AUE, rádio, pronto, no programa no Rádio da Telefonia, mas o programa da AUE. Pronto, agora a minha resposta vai ficar um bocadinho aquém, porque depois de uma resposta como a do Paulo, isto já não tem muitas palavras. Ok, então a importância. Pronto, esta associação académica vive realmente todos os parceiros que tem na cidade. Vive dos estudantes, mas precisamos de nos manifestar aqui em Évora. E, portanto, temos que abraçar ao máximo todas as entidades e relacionar-nos ao máximo com elas, porque nós somos também parte desta cidade. Portanto, o principal objetivo que aqui temos é realmente conseguir comunicar mais com os évorenses. Como o Paulo referiu, mostrar que somos dinâmicos, que temos muita coisa e despertar um bocadinho esse interesse por parte de todos os ouvintes da telefonia. É também um bocadinho fazer com que até os próprios estudantes percebam que podem fazer mais, percebam que existem estas parcerias, percebam que integrar à associação académica também os pode levar um bocadinho mais longe, também podem ter aqui uma forma de se mostrarem um pouco mais e de mostrarem aquilo que fazem, se tiverem algum projeto interessante, se tiverem alguma coisa para dizer, este é um espaço onde o poderão fazer. Pronto, assim, de uma forma geral, em termos de objetivos, nesta parceria específica, é exatamente esta, é dar um bocadinho mais de voz, como já se referiu aqui, aos nossos estudantes e às nossas atividades e à própria universidade. Em termos de... já não sabia o que é que era. Eram os objetivos? Os objetivos também, exatamente. Ah, já disse as duas coisas. Pronto. Eu acrescentaria só a questão de que fazer parte, obviamente, de uma associação académica traz também um enorme enriquecimento curricular, como é óbvio. Uhum. Paulo, espero com isto agora não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas em conversas que tivemos anteriormente, até de preparação com esta, para este programa de rádio, o Paulo foi-me dizendo que os jovens estão muito afastados de velhos hábitos de leitura e de radiofonia. Como pretende então, e até no âmbito desta parceria, o Diário do Sul aproximar os jovens a estes velhos hábitos? Bom, eu acho que é verdade, não é nenhuma inconfidência, é uma verdade. Eu acho que o principal é que os jovens participem. E depois de participarem, as coisas vão fluir. Porque se a vossa comunidade tiver interesse naquilo que vocês vão dizer, eles vão ouvir e vão ler. E este é um pouco, se é que há aqui algum truque, é um pouco o truque que nós queremos aqui utilizar. É dizer, vocês têm aqui espaço para comunicar, vão procurar que os vossos pares se interessem a ouvir, e isto vai ser, seguramente, vai nos trazer crescimento em termos de audiência e crescimento em termos de leitura. É verdade que os jovens hoje... Ou os mais jovens, melhor dizendo, não leem tanto em papel como se lia há uns anos atrás. É verdade. Mas também não é menos verdade que se tu tiveres matéria de interesse, tu vais ler. Aliás, o exemplo que eu encontrei nas vossas instalações da associação, do vosso jornal em papel, quer dizer alguma coisa. Quer dizer que se não houvesse interesse, vocês não o faziam em papel. Portanto, aquele documento fica, e tenho a certeza absoluta, que todos aqueles que o lerem e que se reverem ali, vão guardá-lo e ficar com ele. Portanto, para nós, mais uma vez, somos nós, mais uma vez, que saímos a ganhar com esta parceria, porque é uma forma de encontrarmos novos leitores para um modelo que não está muito ligado, ou cada vez estará menos ligado aos jovens. Mas não inviabiliza que os jovens continuem a ler no digital. Isto vai criar alguma atratividade para se criar a sensibilidade ao papel. Porque há uma coisa que é, de facto, interessante. Nós vivemos no digital, podemos ver um jornal, ver um livro. Mas é completamente diferente de folheares um jornal, de tateares e de veres aquela imagem que ali está e reveres. Sentir aquela proximidade também. E reveres, sabendo que até o podes ter no telemóvel e veres quando queres. Mas ali sentes uma outra forma. E isto eu acredito que não é por um acaso que... As fábricas de papel da Europa, de papel de jornal, entenda-se, foram todas para a Índia e para a China. Porquê? Porque pelo facto de aí, dessas comunidades, lerem muito mais em papel do que nós. Portanto, consomem mais papel de jornal porque leem mais. Mas, e aqui haveria logo alguém que diria assim, se calhar está um ouvinte a dizer, mas é que nesses países o grau cultural é mais baixo. Está bem? Essa poderia ser, mas também tens ali, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, a Índia e a China, no topo do mundo. E isto contradiz. Portanto, o papel pode e deve ser, e eu acho que nós nesta parceria vamos sair muito beneficiados, porque vamos encontrar um mundo novo de leitores. Vamos também, é um desafio também para nós, para mudarmos aquilo que não atrai a leitura e criamos a leitura atrativa para as pessoas mais novas. Nunca esquecendo, e também não quero cometer este erro, porque no outro projeto que vocês conhecem, que também vamos colaborar, que se chama Açul, a gente refere lá que é um projeto de jovens para jovens. E veio logo um senhor do Algarve, e muito bem, mandou-me um e-mail e disse: epá, é uma chatice porque só queres comunicar com jovens e só queres jovens, então a gente fica de fora. Não, não é isso. É precisamente criar aqui a fórmula de encontrar novos leitores e encontrar também um ponto de equilíbrio com os leitores que já existem. Ora, Ana, não sei se respondi a tua pergunta. Sim, e de uma forma muito, como diz um colega nosso, de uma forma muito profícua. Ora, Ana, sabemos que a UE o ano passado celebrou 40 anos de vida, é uma data importante e muito bonita, porque ao longo destes 40 anos aconteceu de tudo e mais alguma coisa. O que pergunto é, ao longo destes mais de 40 anos, como tem a UE conseguindo manter esta relação entre a academia e a cidade? Bem, a Associação Académica tem mais anos que eu, não é? Portanto, há pelo menos metade que eu não me lembro. Mais. Mas penso que tem sido, pronto, o trabalho é sempre das equipas que lá estão e acho que é uma vontade da Associação Académica e da, pronto, antiga Associação de Estudantes, sempre foi uma vontade de conseguir ganhar espaço naquilo que é a cidade. E, portanto, se o objetivo sempre foi esse, foram sempre procurados mecanismos para o alcançar, seja através das parcerias, como esta e como as outras que vamos realizando ao longo do ano e que ano após ano vão aumentando, seja através de um contacto mais próximo com a universidade, que também nos dá esse espaço na cidade, verdade seja dita. Nós ganhamos muito com a universidade, porque, pronto, obviamente, somos parte dela, mas porque também a universidade tem realmente bastante peso nesta cidade. Pronto, portanto, esta forma de criar mecanismos de comunicação, essencialmente é daquilo que se trata, é o caminho que temos feito para a aproximação, seja com a academia, seja com a cidade de Évora. Lá está, o jornal que nós criamos, aquele jornal que está na nossa sede, que criamos, tem realmente aquele público específico, que é os estudantes, porque nós também sentimos que há uma falha de comunicação entre a própria associação e os seus estudantes, e acabamos por criar esse jornal com notícias muito específicas para aquele público. E aí colmatamos um bocadinho essa falha. Ao mesmo tempo, continuava a faltar-nos esta comunicação para com a cidade, que temos tentado e que vamos continuar a tentar agora com a telefonia, com o Diário do Sul e com o Jornal da Sul, para conseguirmos realmente alcançar todo o tipo de públicos que interessam e que têm o seu lugar aqui. Para além disto, como é óbvio, todas as atividades que vamos tentando realizar, sejam debates, seja as próprias festividades, quando atraímos pessoas para a cidade, eu penso que já estamos a comunicar e que já nos estamos a tentar aproximar dela. Portanto, é realmente esta dinâmica de fazer coisas, projetos, em que o público não seja só especificamente os estudantes, mas que envolva toda a comunidade éborense, é a nossa tentativa de aproximação à cidade. Às vezes é correspondida, outras vezes não, mas é um processo gradual. No fundo, fazer com que a cidade e os seus habitantes sintam também uma parte integrante do que lhes queremos oferecer. Exatamente. Paulo, não foi só a UE que recentemente celebrou uma data redonda, o Diário do Sul logo está a celebrar também os seus 50 anos, e em nome da UE, endereçamos os nossos parabéns também por essa data. O que lhe pergunto nesse sentido é, tendo em conta estes 50 anos, como evoluiu o Diário do Sul até aos dias de hoje e aquilo que na sua perspectiva se conseguiu preservar até aqui? Olha, nós vamos fazer uma exposição que estará na Feira de São João e eventualmente num outro sítio da cidade. E a exposição é muito simples, tencionamos que sejam 50 capas dos 50 anos. Para nós percebermos logo nessa leitura a evolução, o que é que mudou, como é que mudou o jornalismo, como é que nós próprios mudámos. Os 50 anos é uma data bonita, mas é um princípio. Né? Portanto, eu quando vim, tinha-me um jovem. Acho que um jornal quando faz 50 anos é um princípio. Há muito futuro pela frente, há muita coisa a fazer, vai ser necessário muita imaginação para reestruturar, reformular, reinventar o jornalismo, sobretudo neste jornalismo, estamos a falar de jornalismo de província, de interior, e depois este tipo de parcerias e estas ligações ao mundo mais jovem, ao mundo estudantil, vai-nos trazer, efetivamente, esta capacidade de nos adaptarmos aos novos tempos. Portanto, é isso que é necessário, é tu teres capacidade de te adaptares. Aliás, nós hoje trabalhamos em todas as redes, trabalhamos em todas as plataformas, e aquela que falamos mais é do papel. Quando estamos em todas, tudo aquilo que hoje existe, estamos. E como vejo que estamos a caminho do fim, portanto, como vejo que estamos a caminhar para o fim, quero-vos só dizer aqui, em termos da vossa instituição, que eu tenho uma opinião formada sobre as pessoas, jovens ou não jovens, mas neste caso jovens, que estão disponíveis para participar no desenvolvimento da sociedade. E isto para referir que quando um mundo cada vez está mais distante, as pessoas estão cada vez mais distantes e mais desinteressadas daquilo que se passa no mundo, quando aparecem jovens disponíveis para, neste caso concreto, assumirem o papel de comunicadores do vosso meio, neste caso da associação ligada aos estudantes, eu acho que é extremamente importante e que temos que estar atentos, sobretudo para perceber que é muito fácil entrar nestes meios associativismos ligados aos partidos políticos. E quando se está de uma forma desinteressada, é essa forma que funciona. E eu acho, porque tenho estado muito atento aos vossos movimentos, ao movimento desta associação, tenho estado muito atento nos últimos anos a perceber que vão num caminho certo e que isto pode atrair muito mais jovens quando não se sentirem o peso de uma máquina partidária em cima, quando se sentirem que se está a trabalhar para um bem comum, quando se sentirem que as pessoas estão desinteressadas no que estão a fazer, estão a passar um momento da sua vida partilhando neste bem comum. E é por isso tudo que eu vos convidei. Portanto, há aqui uma é quase um bolo. Juntei uma série de coisas e achei que tínhamos aqui neste momento, estávamos nestas condições, como penso que estaremos em condições, muito rapidamente e muito brevemente, de partirmos para outros projetos conjuntos, onde vocês podem ser nossos parceiros e, no fundo, depois todos temos a ganhar. Porque este território onde nós vivemos, e atrevo-me a dizer o sul do país, é um território com um potencial muito grande. E se até hoje nós nos queixamos sempre, estamos sempre a queixar que estamos abandonados e que se esqueceram de nós e não sei o quê, porque temos o outro lado da medalha, que é precisamente aquele lado que nos diz que temos um potencial enorme para fazer coisas. Portanto, espero que nós consigamos no próximo ano, portanto, quando a vossa instituição fizer 41, nós 51, 41 é este ano já. Perdão, fizer 42, nós 51 e este programa fizer um ano, pá, estejamos aqui também satisfeitos a dizer que já concretizámos uma série de projetos. Ana, este programa de rádio não é a única novidade que a UE tem para oferecer este ano. E a UE não se esgota em momentos como uma queima das fitas ou uma recessão ao calor, por exemplo. O que podemos então esperar da UE para o ano 2019? Bem, eu não posso revelar tudo aqui. No spoiler. Exato. Mas realmente, pronto, vai ser um ano, pelo menos assim, esperemos. Vai ser um ano bastante cheio de atividades, nomeadamente desportivas. Vamos ter bastantes atividades desportivas e tencionamos preparar uma corrida solidária que envolva, lá está, não só os estudantes, mas que seja aberta à cidade na sua participação. Debates, até porque vamos ter bastantes eleições este ano, portanto, vários debates e vários momentos em que, pronto, que puxemos para o voto e até, pronto, para o caso dos estudantes em concreto, como muitos deles estão em Évora e dificilmente se deslocarão a casa para o voto antecipado, portanto, tentar promover um bocadinho esse tipo de iniciativa de cidadania. Também assim, são tantas coisas que eu tenho que pensar sobre elas. Pronto, é as crónicas, como vocês referiram há pouco, lá está, tentar apostar bastante este ano na questão da comunicação, seja com, aqui com este programa, com as crónicas que estamos a desenvolver e que vão sair ao longo de todo o ano, com algumas entrevistas que também sei que vão ser uma surpresa, mas que também vão ser bastante boas. Com a reativação do nosso canal, com um sistema de imagem também mais ativo e mais disponível, com a própria sala dos núcleos, tentar envolver mais os núcleos ao longo de todo o ano nas nossas atividades. Se tudo correr bem, então, com também aqueles projetos aqui com o Diário do Sul, que esperemos que, se não forem este ano, que serão pelo menos para o próximo. Provavelmente já não será comigo, mas certamente se irão realizar. Que mais? Não sei, vai ser um ano extremamente cheio. Tenho que ir acompanhando as redes sociais também, tenho que ir acompanhando o jornal, tenho que ir acompanhando a rádio e vão descobrir tudo. Ah, brevemente, o Culture Fest. Já agora aproveito o momento da antena. Eu sei que depois se quiseres dizer alguma coisa já sobre o Culture Fest. Sim, o Culture Fest... Pronto, este ano será mais tarde, tem sido em março, este ano passámos para abril, a ver se apanhamos, antigamente era abril, águas mil, mas agora acho que é mais em março que chove, pelo menos o ano passado foi, e portanto apostámos de 11 a 14 de abril, será o Culture Fest, este ano vai ser também num espaço mais dedicado à cidade, na Praça 1º de Maio. Estamos a tratar da organização toda, já foi lançado o primeiro artista, que vai ser um stand-up, e os bilhetes vão estar à venda brevemente. Mas aconselho toda a gente a ir ver, que vai ser bastante bom, e pesquise para ver quem é. Depois também teremos Fado, que também já está confirmado, o nome sairá brevemente também, umas pequenas surpresas, e não vou revelar mais porque tem mesmo que ir acompanhando, que é para deixar o bichinho da curiosidade. E permite-me só que acrescente relativamente ao Culture Fest, que este é um evento que se realiza já há alguns anos e que tem como objetivo precisamente envolver a cidade naquilo que a associação faz e dar a conhecer o trabalho dos, em particular dos alunos das artes, tanto de música como de design, da arquitetura, no fundo mostrar o que melhor se faz nessas áreas. Não vos poderia deixar ir embora sem que ambos deixassem uma mensagem aos nossos estudantes. Quem quer começar? Vou deixar para ti a tarefa final. Okay. Até porque a senhora presidente tem que fechar. Eu acho que os jovens têm que viver a sua vida, faz parte de serem jovens, de serem estudantes. E acho que há aqui um momento que eu posso falar assim, que é dizer, nunca mais na vida voltam a ter uma vida como esta. É verdade. Portanto, aproveitem bem. Infelizmente é verdade. Aproveitem, porque por conta de entrar no mercado de trabalho, as coisas mudam radicalmente. Pronto. Mas nós, os cidadãos da cidade, as pessoas aqui do Alentejo, que têm uma ligação direta com, diariamente, todos temos, de alguma forma, com os estudantes, devem também compreender que estamos a falar com jovens e que não lhes podemos estar a exigir uma forma de vida igual à nossa, que já somos menos jovens e que já estamos nos mercados de trabalho. Vocês estão num momento da vossa vida que sim, devem estudar, devem, mas também têm momentos únicos, vão criar amigos para a vida, são momentos da vida. A vida universitária tem momentos únicos e por isso eu acho que, não tendo que fazer recomendações nenhumas, não tendo que ensinar nada, acho que devem viver as vossas vidas o mais coerentes possível com vocês próprios, mas também defendendo a vossa academia, a vossa universidade, porque de facto ela é que vos une. Portanto, vocês estão aqui, não é por Évora, é pela Universidade de Évora. Portanto, há aqui um bem ainda maior. E o facto da vossa associação conseguir juntar, congregar todos nesse sentido, por vezes torna-se muito fácil para quem está de fora dizer assim, epá, é uma malta estudante que anda só nos copos. Não é verdade. Não é verdade. Pá, bebo os seus copos, né? Porque é natural, mas vivam a vossa vida nesta perspectiva de que esta universidade é de facto aquilo que vos vai ao longo da vossa vida, como eu vi e há pouco referi num dos últimos debates que moderei na universidade com antigos alunos, em que o elo de ligação que ficou, aliás, e também referi amigos meus que conheci através da universidade e que ainda hoje somos amigos e que encontramos em várias partes do país. É muito interessante. Ana? Pronto, eu vou pegar exatamente naquilo que o Paulo estava a dizer. Há fases e há tempos para cada coisa, portanto acho que não é suposto exigirem aos estudantes serem adultos, não é este o termo, mas estarem já a agir como se estivessem no mercado de trabalho. Nós temos as duas vertentes, felizmente temos essa vantagem de poder aproveitar a nossa vida mais juvenil e mais descontraída quando bebemos uns copos, sim, é verdade, mas não somos só isso, somos muito mais que isso. Pronto, cabe-nos também mostrar que temos esse lado mais intelectual, que temos essa iniciativa, que temos essa disponibilidade para mexer com tudo, mexer com a cidade, mexer com o país até. Pronto, mexer, simplesmente temos a vontade de mudar as coisas e de ir aprendendo. Claro que pronto, vamos equilibrando as coisas, não somos 100% de uma coisa, mas não somos também 100% da outra. Nós somos aquele misto e ainda bem, porque estamos exatamente nessa fase e é essa fase que temos que aproveitar. Dizer ainda que tive uma branca. Eu tinha aqui uma ideia, era boa. Isso é mau, é quando dá nos testes e nas frequências. Pois, aí é aqui, pior, aqui não é grave. Não, agora falha-me mesmo. Pronto. Lá está, eu ia pegar em mais qualquer coisa daquilo que tinha dito. Mas acho que podemos ficar por aqui. Pronto, é realmente também isso. Convém não revelar tudo. É claro. Não, até porque isto depois do programa da rádio, isto é uma coisa que vai caminhando. Claro. E um dia depois trazes uma viola e cantas uma música e por aí adiante, não é? Sim, quer toda dizer, a gente quer ver o António cantor. Eu gostei da forma de estar dele. Sim, portanto, sim, acho sim. Que não, ele é bom, ele coerente, agarrou aqui os temas, consegue pôr as pessoas a falar. É. Ainda tem aqui alguma tensãozinha, mas isto ao fim de dois ou três programas sim. Já está no sofá a fazer. Eu relativamente à parte do cantar, não digo, mas que o bichinho da rádio é engraçado, como foi dito, isso é. Paulo, Ana, muito obrigado mais uma vez por terem estado connosco, por terem aceitado falar desta parceria que vai apenas no início. Muito obrigado por terem vindo. Este programa não vai terminar sem que cumpramos aquilo que é um dos desígnios da Associação Académica, que é agradecer àqueles que de uma forma ou de outra bem nos fizeram e ajudaram a Associação ao longo da sua história. Isto porque a história das instituições se faz também daqueles que ao longo dos anos as engrandecem através do seu trabalho e contributos. O Sr. Manuel Dias é um desses casos. Ao longo de mais de 40 anos ao serviço da Universidade de Évora, foi um exemplo vivo de profissionalismo, dedicação, amizade e companheirismo para com aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver. O Sr. Manuel reformou-se recentemente e a Associação Académica da Universidade de Évora agradece o carinho, amizade e toda a colaboração prestada nos mais variados eventos e atividades. A UE deseja as maiores felicidades e realizações pessoais ao Sr. Manuel Dias. Chega então assim ao fim o primeiro programa rádio à UE. Voltamos em abril com um novo programa e muitas novidades, e acreditem que vocês mesmo novidades que querem ouvir, mas não posso dizer. Fiquem bem, um bem-aja e já sabem, saudações académicas.